Eu no outro dia estava na Sport Zone e vi um anorético a sair dentro de um caiaque, daqueles que está no meio da parede, meu. Isto é verdade, meu. E o gajo saiu e disse: olha, não tem nada com mais assoalhadas. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, humor. Com humor não se brinca. Humor, humor. Calma, calma, calma, calma. Tenham muita calma. Se nós sabemos que vocês ainda estão histéricos com o episódio do Gregório e do Vivier, mas hoje temos outro. Bem, só para vos fazer a vontade, vamos lá recordar um bocadinho do episódio anterior. O que é que faz uma piada eficaz, certo? E para mim é um grande mistério, mas para mim tem muito a ver com afeto um pouco. Em algum lugar eu acho que as pessoas riem, em geral, não só porque elas... É o contrário da teoria lá, bergsoniana, de que você se acha superior àquilo, então você ri. Para mim, tem uma identificação, não é superior, eu sou aquilo. Uhum. Eu sou aquela pessoa, isso é muito eu. Então, quando, para mim... Antes de fazer rir, você tem que gostar da pessoa. Os bons comediantes, que eu mais gosto, pelo menos, são aqueles que você se identifica e cria uma empatia e você, de repente, é ele. Ou você quer ser amigo dele. Ou você tem uma relação... Quantas foram as vezes que você mais riu na vida? Eu garanto que foi entre amigos. Ou entre família. Não acho que foi no teatro ou no cinema. Eu acho que estava numa situação de intimidade total com a pessoa com quem você riu. E eu acho que isso tem a ver com... Para mim, humor é intimidade. É desenvolvimento de uma relação íntima. A partir, depois vem a piada, mas você precisa antes gostar, antes desenvolver um laço afetivo, sabe? Isso que sempre me interessou, assim, talvez por carência afetiva, sempre me interessou provocar esse tipo de conexão, sabe? O humorista de hoje não é aquele comediante de que todos já ouvimos falar, não é não. Mas isso não significa que este humorista não seja ótimo e digno de escutar do princípio ao fim, que é o que devem fazer. Pelo contrário, entre a classe da comédia, o Nuno Mesquita é visto como um dos stand-up comedians mais promissores que este país já viu. Só que há um pequeno problema. Mesquita trabalha lá fora e não tem sido visto por aqui, não tem não. Mas mais ali para os lados dos Estados Unidos da América e também pela Alemanha, onde ainda não perdeu a esperança de conquistar terreno. Posto isto, não faltam motivos para vos apresentarmos o Mesquita, o Nuno Mesquita. E se não o conhecem, arranjem maneira de o seguir e de o ver nos pouquíssimos vídeos que tem no YouTube. Antes disso, conversemos com ele, que ele gosta. A nossa convidado de hoje... Nós estamos na nossa... Por causa do Nuno Mesquita. Mas poderíamos estar... sendo que... Não, hoje não ia dar para... Hoje não ia dar, não. Porque... hoje caiu uma trovoada à noite. Pois é. Caiu um raio, tipo, a 3 ou 4 km da minha casa. Não vi nada. Onde é que é a tua casa? É perto de Sintra. Como é que tu viste que o raio caiu? Disseram-me. Disseram-me. E a minha namorada disse que caíram. Pá, houve três trovões que parecia que a casa vinha abaixo e eu não acordei. Portanto, isso é fixe. Eu posso de facto morrer a dormir. Mas trancar as portas muito bem, quer dizer. Bem, o pessoal ouvir isto e dizer: olha, podes levar o dinamite para arrebentar com a porta, agora que vai acordar agora. Yeah. É isso. Olha, tu não sentes falta do sol em Berlim? Pá, sabes que eu em Berlim não, em Munique. Em Munique. Eu só estou a viver em Munique desde, aliás, eu vivi em Munique de finais de janeiro até meio de junho. Depois fui para a Califórnia, por isso não tenho sentido grande falta do sol. Não. Olha, já sei que a Califórnia não é nada daquilo que as pessoas pensam. Pois é. Pá, não é nada daquilo que eu pensava, e se houver aí alguém a ouvir que acha que a Califórnia é a terra dos sonhos e de tudo que é bom e do melhor, pá, convido-os a ir para verem que não é assim, não é bem isso. E pá, e de facto é... Há muita desigualdade social, não é? Estavas a comentar comigo há pouco. Pá, eu não gosto de dizer que nunca vi tanta pobreza, porque já vi no Quénia, na maior favela africana de Kibera, pá. Portanto, não, é muito difícil bateres isso, mas se calhar posso dizer que me chocou mais na Califórnia, Los Angeles, ver a quantidade de pobreza que vi, pá, porque é muito mais... contrastante. Ou seja, tu consegues estar a andar de carro em Beverly Hills e saberes, pá, estão aqui as mansões todas dos atores e do Elton John e não sei o quê, e estás a passar por casas incríveis, milhões, pá, e andas umas ruas para baixo e vês pobreza Mas uma cena assustadora, pá, eu com a minha namorada íamos a passar de carro ao pé de Downtown LA, ou seja, centro financeiro mesmo, tens arranha-céus e tudo, e literalmente a 500 metros, não mais de 500 metros do centro financeiro de Los Angeles, tens ruas, pá, avenidas larguíssimas com tendas, tendas atrás de tendas, não consegues andar no passeio, é só tendas e sem abrigos a viver, bem, e a andar, pá, milhares de pessoas na rua, milhares de sem abrigos. Então as California Girls? Hã? Pá, também tens isso, vais a Venice Beach e vês isso, só que não vês só isso, só que tu vês nos filmes, só tu vês uma zona que não é bonita, vês muita decadência, pá, malta completamente perdida, estás a ver? E no meio disso, sim, consegues tirar umas fotografias incríveis, mas tens que tapar tudo muito bem. Aquilo é o golpe de marketing mais bem feito que eu já vi na vida. Pois. Califórnia, okay. A única coisa que eu consigo dizer, pá, que eu só pensava assim, olha, a música dos Guns, Welcome to the Jungle, agora faz um sentido. A sério? Pá, porque Welcome to the Jungle é... Bem-vindos à cela, vais morrer aqui, estás a ver, isto é a terra da decadência. Sim, claro. E isso sim, isso é a lei. Isso aí tu ficas, e pá, isto aqui... É terrível, quer dizer, mas ao mesmo tempo também é a cidade onde toda a gente vai esquecer alguém, se quer ser ator, se quer ser comediante. Pois, especialmente no meio do entretenimento, não é? Sim, tens visto comédia por lá? Vi, claro. O que é que viste? Então, eu fui a Nova York também e comecei por ir à Comedy Cellar. Claro, clássico. Pai, muito fixe, vês malta a testar texto com... Vês mesmo o ato de testar texto, que é uma coisa que nós às vezes dizemos, mas... É muito engraçado ver isso, vês malta boa, que tu conheces, a falhar. Isso é giro, que fixe. É giro, pá. Às vezes até é mais interessante ver isso do que veres um texto. Tu viste malta conhecida a falhar? Vi, pá. Quem? Malta que escreve para o Daily Show, os repórteres. Sim. Vês essa malta lá, vi essa malta lá e gostei muito. A falhar, não a falhar não redondamente, mas não ver, a ser brilhante ver. Como sim, não, como até nós tinham piadas muito boas, mas notas que há ali claramente piadas que são, pá. Vou tentar isto, não deu, pronto, ok, e depois fazem gestão de fazer uma melhor a seguir, não sei o quê, mas vezes a malta mesmo a tentar, isto é muito giro. Ficaste com vontade de ir lá fazer. Tu tens bom inglês? Ah, pá, sim, mas é muito ser bom, conseguir expressar-te em inglês e conseguir fazer stand-up em inglês é uma distância. Agora que perguntas isso, Alvin, é importante explicar quem é o Nuno Mesquita, porque o Nuno Mesquita é conhecido no meio da comédia, mas se calhar a generalidade das pessoas não sabe que é o Nuno Mesquita, verdade, nem porque é que o Nuno Mesquita veio ao nosso podcast. Na verdade, convém aqui dizer que eu tenho uma grande admiração pelo também Mesquita. Também eu. E conheci-o da pior forma possível para contar este episódio, porque é um episódio bonito. Um episódio incrível. Foi no Comedy Club. Eu estava lá, já não sei que propósito, fui lá visitar o Comedy Club. Sim, eu acho que tu ias, aquilo era a inauguração do Comedy Club. Era a inauguração? E tu ias passar música lá. Ok, então foi isso. Sim. Bem, então eu fui passar música ao Comedy Club no dia da inauguração e a da altura fiquei para ver as pessoas que estavam a fazer a stand-up e a da altura entrou um Mesquita. E eu estava ali a ver, estava a gostar bastante, diga-se passagem. E de repente acontece algo de muito inesperado, que foi uma miúda saiu da mesa e aproximou-se do Mesquita, assim, e pegou, eu acho que era cerveja? Era. O fundo do copo de cerveja. E disse, tu és absolutamente misógino, não foi? Sim, foi uma coisa. Algo muito parecido, devia ser uma das capazes. Pois. Tu, definitivamente. E atirou a cerveja para cima do Mesquita. Foi o decling mais ridículo. Como é que tu sobrevives a uma coisa dessa foi em palco? Incrível. Pá, sobrevives. Tens que sobreviver. Primeiro tens que sobreviver. O que é que pensaste ali? Pá, primeiro, dar um bocado de contexto também, isto era um pai 3 da manhã, isto não foi propriamente um espetáculo programado, isto foi uma data de comediantes que já estavam muito embriagados, estávamos todos a falar, não sei o quê, 3 da manhã, estava o microfone ligado, tipo open mic, não é? Eu entrei no Comedy Club, estava a falar com o pessoal porque eu não tinha ido ao espetáculo, já não sei o que é que estava a fazer. Cheguei, atuo, e eu, opá, está bem, pronto, eu atuo, portanto aquilo não foi propriamente um... As pessoas de repente começaram a apanhar comigo, é isso que eu também tento pensar que levou ao facto de pessoas se chatearem com tanta facilidade. Mas pronto, eu estava a fazer o espetáculo e estava a correr bem dentro do possível. Estava a correr bastante bem. Sim, dentro daquela daquele mar de malta com os copos e tudo e não sei o quê, estava a ser fixe. E esta rapariga lá está, levantou-se, começou a dizer 30 por uma linha, que eu era misógino, que eu era isto e aquilo, e depois lá está, mandou-me a cerveja para a cara. E é engraçado, porque eu não estava a perceber porque é que ela estava a dizer aquilo, não é do género, eu disse uma coisa que pode ser ofensiva ou misógina, claro que pode, é sempre, qualquer coisa pode ser ofensiva, mas não foi nada que tu ficasses, ok, ela achou aquilo, se calhar ela achou aquilo ofensivo, eu nem sequer sabia o que é que poderá ter sido que eu tinha dito, E depois mais tarde ela disse, ou vim a perceber que ela tinha ficado super ofendida porque eu tinha utilizado a expressão gaja. Então chamou-me misógino e atirou-me o resto de um copo de cerveja para a cara. Pá, e o que eu tive que fazer foi brincar com a situação, tentar... O que é que disseste? Reduzi-lo ao ridículo. Foi incrível, eu acho que tu saíste muito bem e eu fiquei com... Fiquei com uma profunda admiração depois da reação dele. Mas quem é esta pessoa que conseguiu reagir deste modo? A verdade é que Nuno Mesquita, entre os comediantes mais novos, esta nova geração, é dos mais apreciados e é também aquele que aparentemente desistiu. Porquê? Eu não desisti, calma. Não? Não. Mas não fazes stand-up há quanto tempo? Epá, isso aí é uma pergunta que me dá uma dor no coração. Pá, já não faço há mais de um ano. Estás a ver? Há mais de um ano? Sim. Pá, é aí que eu quero chegar. Isso é incrível. Não quer dizer que não esteja a tentar produzir coisas, estás a ver? Por acaso até tenho andado a pensar fazer um espetáculo com o David Cristina. Ah, fixe, fixe. Temos uma ideia. Pá, temos um esqueleto, estás a ver? Não temos o conteúdo, temos um esqueleto. E as ideias do as pedras basilares assim no espetáculo estão todas lá. Uhum. E o que nós achamos é que se nós conseguimos agora escrever com estes moldes, pá, conseguimos ter um espetáculo que, modéstia à parte, eu não sou um gajo que me arma, mas modéstia à parte vai ser um espetáculo das melhores coisas que vocês poderiam ver. Uhum. Mas isso quando? Nós, lá está, temos que primeiro escrever, temos que primeiro organizar, porque vai ser uma coisa um bocado diferente, não é propriamente um espetáculo, não seria só stand-up. Pá, e queríamos organizar, e principalmente eu tenho que arranjar a minha vida para tirar se calhar um mês de férias para vir para cá, fechar-me num sítio a escrever e a ensaiar com ele. Tu não estás a pensar em regressar? Sim, eventualmente. Eventualmente. Ah, mas não tens planos para isso no curto prazo? Curto médio, ok. Aliás, uma coisa é, eu estou envolvido no mundo da comédia, adoro o mundo da comédia, mas eu não sou um humorista de profissão. Nem sequer tive essa ideia. Qual é a tua profissão? Opa, eu sou engenheiro biomédico, é a minha formação. Engenheiro biomédico. Mas neste momento sou arquiteto de software. Uau! O que é que faz um arquiteto de software? Epá, isso é muito chato, queres falar sobre isso? Bora! vamos assumir que pode ser chato. Opa, eu trabalho para a Zeiss Microscopia, que são uma marca muito conhecida de lentes e de microscópios também, pronto. E basicamente é software que processa e adquire imagens e eu estou envolvido em toda a parte de... arquitetura, no sentido em que desenhas como é que o programa deve ou não comportar-se, novas funcionalidades, isso tudo. Falas com um certo desencanto. Pá, eu gosto imenso, só que isto é um podcast sobre humor e eu sinto que vou perder o meu quê? Arquiteto de software, mas este gajo está a gozar comigo. Não, vamos tornar isto mais interessante. Há uma coisa, antes que me esqueça, tu há pouco estavas a comentar que tinhas visto um vídeo do Ricardo Araújo Pereira com o Diogo Faro, a propósito do Direito a Ofender, ainda, o livro do Mikium. O que é que tu pensas sobre esta temática e o que é que retiveste daquilo que viste do Ricardo? Do Ricardo? Assim, o que é que tu pensas? Assim, eu tenho uma posição muito parecida, se não idêntica, à do Ricardo neste aspecto. Que eu acho que parte sempre de uma base que é uma coisa que eu já ando a dizer há bastantes anos para mim próprio, que é eu acho que as pessoas se levam demasiado a sério em quase tudo. Agora mais, eu acho. Sim, exatamente, e por te levares mais a sério começas a achar que certas coisas têm um impacto maior na tua vida que não deviam ter. Eu estou perfeitamente tranquilo com tu dares a importância que queres às coisas agora. Isso não lhes incute a verdadeira importância delas. Portanto, se eu achar que a minha vida é muito alterada por um gajo me chamar um nome, então pá, vais ser infeliz. Estás a perceber? Eu sou muito mais, pá, disse alguma coisa, move on. É essa a atitude que eu tenho perante a vida. E toda a questão de se tens o direito a ser ofendido, pá, claro que tens todo o direito a ser ofendido, tens todo o direito a ofender, e eu acho isso muito bonito. Eu acho que as pessoas deviam preocupar mais na maneira como é que lidam com ofensas do que propriamente como é que fazem para não serem ofendidas. E é essa, pá, é uma agulha que tu tens que mudar a direção, só isso. E há pessoas que realmente têm esse espírito, outras não. E pronto, e o que o Ricardo diz normalmente é muito... A ideia mais recorrente que assim a maior parte dos comediantes acho que partilham é esta, é... Pá, tu podes dizer o que quiseres, podes ser uma besta, isso é bom, poder ser uma besta. Quando começares a tentar impor regras que tentem de certa forma prevenir que certas coisas sejam ditas ou certas atitudes sejam tomadas, onde é que paras? Tipo, essa é que é a base de tudo. É que se alguém dissesse assim, ok, então muito bem, ninguém pode ofender ninguém. Imagina, tu dizes-me assim, pá, olha, dizes a palavra gaja, como a tal senhora fez, ofendeu-me. Eu digo, ok, então eu vou respeitar o teu sentido de ofendida e vou parar de dizer gaja. Mas olha, a tua presença neste Comedy Club ofende-me. Exato. Abandona. Uhum. Estás a ver? Quem é que tem mais legitimidade aqui para dizer isto? Uhum. Temos tanta legitimidade um como a outra. Uhum. Acho que a solução para isto é os dois, olha. Fica, claro. Cada um fica, lida com isto silenciosamente, ou não há de fazer nada. Ela queria efetivamente que eu acabasse o espetáculo. Eu podia também, então, nesse sentido, dizer: então eu quero que saias do Comedy Club. E depois ela chegava lá fora e eu podia ser ridículo ao ponto de dizer: olha, eu agora ofendo-me que estejas na rua, portanto vai para aquele sítio ali. Exato. E agora ofendo-me que estejas aí, vai para ali. Portanto, onde é que. Não há nenhum argumento que seja sólido para isto, porque tu consegues sempre pegar e subverter todas estas ideias de censura, uhum, por forma a fazer com que elas caiam por si só. A este propósito, vamos ouvir o Ricardo Aruz Pereira. As pessoas, como acham que têm o direito a não ser ofendidas, querem mais do que responder à ofensa com uma ofensa. Querem responder à ofensa dizendo: tira isto. E então escrevem para a plataforma onde ele escreveu aquilo, ou tentam, junto de outros sítios onde ele trabalha, acabar-lhe com o sustento. Uhum. Acabar-lhe com o modo de vida dele. Aí está, basicamente a ideia do Ricardo é vai de encontro também à tua. De notar que nós estamos na... No Linha d'Água. No Linha d'Água, e atrás de nós está um casal a ler dois livros. Esta é que é verdade. Ele é verdade. Lê dois, ela olhar para o balão. Não, ela tem um livro de mão. Ela agora está a olhar para uns cães que estão ali a brincar à frente. Este sítio é o sítio perfeito para trazer os cães. Porquê? Porque tem aqui uma espécie de lago, não é? Um lago com poucos centímetros, diga-se passagem de profundidade. E os cães adoram este lago e andam aqui às voltas. Olha só o que é que está a acontecer. Estão a ver? Espetáculo. As pessoas estão a ouvir isto. Não está a acontecer nada, mas elas podem imaginar, porque há barulho de água lá ao fundo. Mesquita, quem é que são as pessoas que tu vês e que te fazem rir? E que tu acompanhas? Tu és estudioso dos comediantes, já percebi que, sabes, que sim, que tu segues mais alguns. Ou menos, pá, é curioso, eu não me considero um gajo com muita cultura humorística. Uhum. O que, é como um bocado como na música, isto começou mais com a minha relação com a música, que é, eu não conheço tudo, eu conheço pouco, mas o que conheço, conheço muito bem. Uhum. Consigo obcecar muito num comediante e dizer-te quase tudo o que ele já fez e porque é que é bom e porque é que... Ok. Eu gosto mais de ser analítico na comédia, embora se calhar não pareça no meu registro. Eu tento sempre ser um bocado analítico, perceber porque é que isto faz rir, como é que faz rir, como é que poderia fazer rir e porque é que funciona, e ir ao detalhe de, pá, esta palavra específica que ele disse aqui com esta pausa, eu gosto disso. E há de facto comediantes que eu adoro de como morte. Por exemplo? Quem? O meu favorito de sempre é o Norm Macdonald. Sei. Pá, que é Deus. Eu vi-o atuar agora em São José, num comedy club mesmo, e foi... Mas uma coisa, é daquele, nem te apetece desistir, não é daqueles, uhum, que, é pá, ele é tão bom que me apetece desistir, porque aí pressupõe que há uma certa proximidade com o, ele está a fazer uma coisa que gostava de ser eu a fazer e não consigo. Uhum. Yeah. Não, é, ali nem é isso, é tu sentes que estás na presença de Deus quase, uhum, estás tipo assim, é pá, isto é outra coisa. Isto é outra coisa e é completamente diferente. Yeah. Não sei se viste há pouco tempo um vídeo do Nerdwriter, que diz que o Norm Macdonald é um gênio da comédia. É. E aquilo é um ensaio de 6 ou 7 minutos sobre a comédia dele. E a forma quase despreocupada como ele faz comédia. Sim. Mas que aquilo depois acaba por ser tudo brilhante e ele explica. É tudo brilhante, é tudo brilhante e é curioso porque não é um comediante que seja conhecido por aí além. Sim. Mas tu tens várias pessoas bastante influentes no mundo do entretenimento e da comédia nos Estados Unidos e é bastante consensual que, uhum, o Norm é o melhor. Aliás, nesse vídeo... Letterman diz que o Norm é o melhor comediante. Sempre foi, efetivamente, exato, o Norm, até que, inclusivamente, foi ele que foi o último espetáculo vídeo... do Letterman, que fez o stand-up, yeah, de fecho. Ok. Pá, é espetacular, é espetacular. Nesse vídeo há uma piada que o Norm Macdonald conta. Que eu vou estragá-la porque eu não sei contar como deve ser. Ninguém sabe contar, pois, as piadas do Norm. Exato. Mas aquilo é sabe quase uma piada dele. Não, eu sei, mas contar qualquer nenhuma piada do mas Norm. Eu posso contar esta, mas eu posso contar esta. É que há uma traça. Ah, sim. Que vai ao... The Moth Joke. Exato. Pá. Conta tu. Tu tens, epá, mais. Não... Certeza que tens mais jeito para isto. É que a piada tem uma data de características incríveis, certo, que eu não consigo reproduzir. Pá. Mas a ideia é que ele vai ao Conan O'Brien. E diz que vai contar uma piada. E nisto, nestas entrevistas, pronto, também sabemos que, para dar um bocado de contexto, os programas do Conan, todos estes talk shows aqui, são completamente planeados ao minuto. Exatamente. Tu tens aquele espaço, intervalo de tempo, e tens que cumprir aquilo. Então o Norm começa a contar esta piada, que é uma piada longuíssima. Então é sobre uma traça que vai ao, vai ao médico, a um médico, a um podiatrist, que é o médico dos sim, pés. Sim. E começa a dizer, pá, o médico pergunta-lhe, então Traça, está tudo bem contigo? E a Traça começa, epá, não, por onde é que eu hei de começar? E começa a desabafar, atrás desabafo, que a vida é horrível, que a mulher dele já não o ama, aqueles problemas mesmo da crise de meia-idade horríveis, e que olha para o filho e vê a cara de cobarde que ele próprio tem, e, opá, horrível, coisas horríveis, mas pá, durante 10 minutos, e nisto tens o Conan a desesperar completamente. E a piada muito simplesmente acaba com, no final de 10 minutos, o médico pergunta-lhe, oh pá, Traça, mas tu estás assim tão mal, mas tu devias estar a ver um psiquiatra, não devias estar aqui no meu consultório, porquê é que estás neste consultório? E a Traça diz, ah, porque a luz estava ligada. E isto é a piada. Pá, é tão boa. Agora, esta boa, piada claramente boa. Não é a punchline que faz dela o que o envolvimento à volta disto. Uh-huh. E uma coisa que o Norm faz... Que é espetacular e que faz com que seja muito difícil de contar a piada e reproduzir isto, é que ele é tão eloquente a dizer isto, usa uma data de termos completamente antigos e que ninguém usa e dá um banho de, pá, não sei, ali que tu ficas completamente riste do simples facto, da maneira como ele está a contar, e isso aí são coisas que muitos poucos comediantes conseguem fazer. Pá, ele é um gajo fenomenal, eu por acaso conheci-o agora quando o vi. Mas pessoalmente? Sim. Pá, eu consegui ir ao backstage e estar com ele. Pá, aquilo foi, eu fui vê-lo num dia, e o gajo fez uma atuação incrível, e eu tinha o livro dele, que é... Eu tenho um livro? Tenho um livro e é das melhores coisas que eu já li na vida. Como é que se chama? Based on a True Story. Ok. Que é uma... Supostamente é baseado na vida dele, mas, opá, leiam a sério, é de chave. E ele... Pronto, eu tinha o livro e estava a ser um bocado fanboy, pá, porque de facto este gajo é o gajo que eu não me vejo a gostar mais de ninguém no mundo da comédia na minha vida do que o que vou gostar deste gajo. O nível de profundidade do humor que ele tem, nunca sequer encontrei ninguém que chegasse perto. Então eu estava completamente, pá, eu gostava tanto, pá, que o gajo me assinasse o livro, dizer que o gajo era fixe, não sei o quê. Pronto, e lá o gajo tinha aberto o espetáculo, olhou para mim e disse, pá, tu estás aqui, não sei o quê, eu, opá, sim, depois mandei uma tanga, disse, pá, eu vim de Portugal e tal, não sei o quê. Exato, exato. E o gajo disse, ok, anda aí, não sei o quê. Então lá subimos de elevador e tivemos, o gajo estava refastelado num sofá, a fumar erva, e pronto, eu sentei-me ao lado dele, partilhámos isso e, pá, e contámos piadas, e uma cena engraçada é que lá está, ele é um gajo, ele é aquilo, ele transpira comédia. Está sempre, sempre, sempre a analisar tudo e a bem. Conseguir fazer comédia com tudo, muito subtilmente, pá, com uma graça, com uma originalidade, com uma frescura que eu nunca vi. Pá, e foi incrível. Tirei uma fotografia com ele, contámos umas piadas, rimos e foi espetacular. Uma pergunta, para ti, a personalidade de uma pessoa, isto é... quando sai de palco, conta na tua admiração ou não conta? Percebes a minha pergunta? Sim, porque há sempre aquela ideia de não conheces os teus ídolos, sim, não é? Sim, para começar há um bocado essa ideia, não é? E há pessoas que nos desiludem profundamente. Sim, sim. Sim, sim. Sim, eu acho que inevitavelmente conta. É muito difícil uma pessoa dizer que não conta nada, pá, eu estou completamente... Pá, é muito difícil de conseguires fazer esse exercício naturalmente. Mas acho que se de facto souberes que a pessoa que tu admiras é um atrasado mental, pá, eu pelo menos consigo distanciar bastante a arte do artista. Há pessoas que eu admiro, estou-me a lembrar de alguns escritores que são quase atrasados mentais. Sim, mas eu acho que eu também. Admiro-os. Eu também. Sim, pá, ainda bem que este gajo produziu este material de qualidade, mas quando o gajo falecer, se estiver a jantar, continua a jantar. Estás a ver? Isso é uma boa imagem. Pá, eu acho isso genuinamente. Pá, claro que se o Norm tivesse sido um atrasado mental, o que eu ia fazer era ficar triste porque tive uma oportunidade de conhecê-lo e afinal o gajo não é o que eu sou, mas eu ia continuar a achar as piadas tão geniais quanto elas são. Acho que a arte do artista não deve ser manchada, porque pá, acho que quem perde acabas por ser tu, estás a ver? Eu, se agora deixasse de achar piada às coisas que o Norm MacDonald faz porque o gajo é um atrasado mental, eu é que perdia, porque não me ia rir com tanta vontade de coisas que estão aí. Olha, estamos a falar tanto dele que me parece obrigatório. Ouvi-lo? Sim, sim, sim. Ok. Moth goes into a podiatrist's office. A moth goes into a podiatrist's office, right? You are correct. A moth goes into a podiatrist's office and the podiatrist's office says, what's the problem? And the moth says, what's the problem? Where do I begin, man? He goes, I go to work for Gregory Olenevich, and all day long I work. honestly, Doc, I don't even know what I'm doing anymore. I don't even know if Gregory Alinovich knows. He only knows that he has power over me, and that seems to bring him happiness. But I don't know. I wake up in a malaise, and I walk here and there. And the podiatrist says, oh, yeah? And the moth goes, yes. And he goes, at night, I sometimes wake up, and I turn to some old lady in my bed that's on my arm, a lady that I once loved, Doc. I don't know where to turn to. My youngest, Alexandria. She fell in the cold of last year. Mm-hmm. The cold took her down as it did many of us. And my other boy. And this is the hardest pill to swallow, Doc. My other boy, Gregorio Ivanilidovich. I no longer love him. As much as it pains me to say, when I look in his eyes, all I see is the same cowardice that I catch when I take a glimpse of my own face in the mirror. If only the cowardice was stronger, then perhaps I could bring myself to reach over to that cocked and loaded gun that lays on the bedside behind me. And in this hellish facade once How long a drive was this? Do you live in the valley? Where do you live? Please, sorry. He says, Doc, sometimes I feel like a spider, even though I'm a moth, just barely hanging on to my web with an everlasting fire underneath me. I'm not feeling good. And so the doctor says, Moth, man, you're troubled. But you should be seeing a psychiatrist. Why on earth did you come here? And then the moth said, because the light was on. My congratulations to anyone who stuck it through to the end. Está, ficamos a conhecer. Eu confesso que não conhecia. É, mas há uma outra coisa que é. Aqui neste podcast falamos muito de comediantes, na sua grande maioria ligada ao stand-up. Sim. Sei lá, se agora analisarmos bem as pessoas sim, que já sim, entrevistamos, sim. Na sua larguíssima maioria, todas elas estavam ligadas ao stand-up. Sendo que, por vezes, quem não está ligado ao stand-up olha para o stand-up como uma coisa quase menor, não é? Sim, é verdade. É, é verdade que sim. Existe este estigma por parte de algumas pessoas do meio do humorístico que não fazem stand-up, se recusam e que olham com alguma desconfiança. Mas sim. É um bocado estranho porque fora do stand-up a comédia que nós vemos é essencialmente guionada, isto é guionada por outros, não é? Tipo, as séries são atores de comédia que interpretam os textos, sei lá. Ou seja, o stand-up é quase como se fosse o palco primordial para a tua criação, não é? Estou-me aqui a lembrar de uma analogia boa, que é um bocadinho como os fadistas. Começam a tocar ali no Senhor Vinho, não é? Quando não são conhecidos, tocam no Senhor Vinho e na sim. Diz outra casa de fado. Epá, há muitas. Bom, e depois quando são conhecidos... Sim. Nunca mais vão ao Senhor Vinho, só tocam no Coliseu e no meu Arena. Uma coisa curiosa, eu acho, genuinamente isto, acho que o stand-up perde muito quando dá o salto do comedy club para uma sala de espetáculos com mais de 1000 pessoas ou 2000. Eu vi, por exemplo, quando vi o Norm Macdonald, vi num comedy club. Vi também um gajo que claramente conhecem, que é o Gilbert Gottfried. Sim, viu claro, num comedy claro. Club também. Aquela vozinha irritante. Sim, e vi, mas e vi o Mike Birbiglia também. Todos em Comedy Club. E o Comedy Club tem aquilo é o sítio perfeito para fazer stand-up. É o sítio perfeito, é ideal para fazer stand-up. Depois vi o Chris Rock num auditório 4 mil pessoas e é uma sensação completamente diferente, não tem metade da intensidade que pode ter. E eu acho que lá está, tipo, podes dar o salto para fazeres os tais coliseus e isso, mas a verdadeira essência, onde o comediante, digo eu, se sente bem, é num comedy club. É no registro acolhedor, acolhedor no sentido cómico, porque aquilo depois normalmente é um ninho de ratos. Mas é este registro simples, parecido com o sítio onde começaste, e normalmente também estás a contrastar com exatamente os gajos que estão a começar, porque é os gajos que abrem, depois vens tu, e é tipo um ciclo, e é engraçado. O que é que um comedy club deve ter? Em quantos comedy clubs é que já tiveste, já agora? É pá, imensos. Um comedy club tem que ter um palco, isto para fazer algum contraste com alguns dos espetáculos que a malta já fez aqui em Portugal, que às vezes estás a atuar ao lado de uma mesa. Sim. Tem que ter um palco, tem que ter uma... Claramente, tem que ser um sítio... Tem que ser um comedy club, primeiro que tudo. Não pode ser um bar com comédia. Tem que ser um comedy club. Portanto, um comedy club tem que... as pessoas têm que olhar para aquilo e saber que vão lá para ver comédia. Ponto. Não vão lá para ver um copo, vão lá para ver comédia. Tem que ter... tens que poder comer e beber. Ou seja, isso é a grande diferença de ires a um teatro ou ires ao comedy club. É que no comedy club eles estão à espera que tu bebas e comas. Tens que ter um gajo cuja única função é fazer alinhamentos para o comedy club. Ou seja, não é pá, estás cá hoje, vais tu, vai o exato. Outro. Não, pá, tens de ter um gajo que diga: ouçam, noites à sexta-feira quero três comediantes e começa a alinhar e a dizer: vais tu, vai aquele, não sei o quê. Tem que ser uma cena bem feita, tem que ser uma. Para ser levado a sério, as pessoas têm que se levar a sério profissionalmente. Pá, e eu acho que isso é um bocado o que faltava cá na comédia. Nós somos todos bem amigos e atuamos e é tudo espetacular. Pá, mas nunca tiveste um gajo que estivesse realmente preocupado em organizar, estás a ver? Um comedy club assim. Pá, e tu vais à América e aquilo, o gajo que está a gerir aquilo é um gajo que olha para aquilo como se fosse um negócio. E isso é uma diferença abismal depois para o resultado final que tu tens. Mas um comedy club tem que ter boa luz, tem que ser uma coisa escura, tem que ser um sítio onde te sentes confortável a ver um copo, estás na escuridão, estás a ver um gajo. Tem que ter um bom palco, tem que ter comida e bebida, pá, e tem que sentar pelo menos 50 pessoas. Pá, e é isso. Será que Lisboa pode vir a ter de novo um comedy club? É um assunto muito recorrente aqui. Aparentemente já teve um, mas não. Vamos ver, não resultou. Não resultou. Havia ali uma má gestão. Os humoristas fazem muitas piadas com essa má gestão. Sim. E a verdade é que aquilo acabou da forma que era previsível, não é? Sim. Opa, e a verdade é péssima gestão. Se tu tiveres um comedy club, tem que ser um sítio que está a apostar em comédia. Estou a pensar muito, e revelo aqui publicamente, estou a pensar muito em abrir um comedy club. Pá, acho que fazes bem, acho que tens é que ter a atitude certa para abrir um comedy club. Se fores um gajo que vai abrir um comedy club porque tens uma rede de restaurantes e vais passar o tempo todo a falar sobre as noites de karaoke nos teus restaurantes, vais perder o teu comedy club. Claro. Quando havia o comedy club em Lisboa, o espetáculo da Teresa Guilherme no Vilar era muito mais importante. Ter a Teresa Guilherme a beber um copo lá era muito mais importante do que teres um comediante bom a fazer lá uns minutos, está certo. Isto é ridículo. Pá, isto é, tens um comedy club que se chama comedy club, estás a ver? Não é nada. Agora, também tens outra face da moeda que normalmente não é muito dita e eu contra mim falo, que é, para teres um bom comedy club, para teres um comedy club que seja um sítio sério, também tens de ter comediantes que trabalhem. E não tens isso em Portugal? Não, tens comediantes que trabalham, mas no comedy club que havia, se tu fosses lá uma quarta-feira, se fosses lá um espetáculo, regra geral, aquilo era malta que escrevia umas piadas, tu estava mais ou menos, ia para palco, pá, se desse, havia muito pouco esforço efetivo de tentar fazer comédia. E depois tens uma coisa que é muito cancerígena, na minha opinião, no panorama humorístico nacional, que é exatamente aquilo que os Estados Unidos não têm, que é a benevolência e a falta de capacidade dos comediantes dizerem aos outros: pá, o que tu fizeste hoje foi tenebroso, foi horrível. Há uma falta de capacidade. Correu bem. E foi horrível. Pois. Isto aqui é a pior coisa que tu podes fazer a um gajo. A pessoa que geria, a senhora que geria a Comedy Store, que fazia os agendamentos, que era a Mitzi, que é uma pessoa que, se ouvirem podcasts de comédia, fala-se muito frequentemente dela, porque era a pessoa que fazia que dizia se atuavas ou não. Isso em que Comedy Club? Na Comedy Store, em Los Angeles. Okay, sim. Que, por exemplo, foi até uma senhora que não deixou que o Seinfeld atuasse lá no início de carreira, quando o Seinfeld foi viver para Los Angeles, não atuava na Comedy Store. Uau. Foi lá de propósito para isso e ela não gostou dele. Uhum. Portanto, era uma pessoa... Tu teres piada, não fazer com que atuasses. Só a diferença disto, que isto faz, é... Tens uma pessoa que efetivamente está a controlar aquilo. E isto para dizer o quê? E ela dizia uma coisa muito importante, que é... A falta de o perdão, ou seja, a falta de criticismo, é a pior coisa que tu podes fazer a um comediante. É a pior coisa. Das duas, uma. Ou o gajo é mau. Se o gajo é mau e tu não lhe dizes nada, o gajo, das duas, uma, vai achar que é bom. Exato, e vai continuar a ser mau, não é? Ou então... vai continuar a tentar... E não vai melhorar, vai achar ou que o texto é bom ou que teve uma noite má e às vezes um gajo precisa dizer ouze, isto foi mau, e tu vais para casa e melhoras o teu texto. Ou desistes. Pá, muita malta se calhar até era capaz de dizer, eu preferia ter desistido há 10 anos do que ter 10 anos insistido numa coisa que não deu. Pois. Nos Estados Unidos, que é muito mais competitivo. Portanto, dás uma palmadinha nas costas a dizer que correu bem. Pá, é péssimo, porque o gajo não vai evoluir de maneira nenhuma. E eu acho que cá nós também temos um bocado isso, que é, eu detesto se tenho um dia mau, se tenho uma atuação má, que o pessoal me venha dizer, epá, eu não quero que me venham dizer que isto é bom, porque se isto é bom e se isto é o que o pessoal espera de mim, então eu desisto já. Porque eu não quero que seja isto que o pessoal espera de mim, estás a ver? Yeah. Eu sei que consigo melhor, portanto deixa-me estar lixado, é bom que eu esteja lixado, quer dizer que eu me importo. Quantidade de malta que eu às vezes já vi atuar, corre-lhes mal, epá, não, isto também o público hoje é que... Até pois, me lembrar, isto aqui foi uma noite má. Não, meu, não fizeste rir, vai fazer rir, é o teu trabalho, é o que é suposto tu fazeres. E enquanto tu também não tiveres um bocado mais desta atitude por parte dos comediantes, também não se pode exigir muito do outro lado, não é? Se queres um comedy club que seja bom e que seja realmente, pá, para ser levado a sério, os comediantes também têm que ser quem tem que chegar à frente. E tu precisas, se alguém abrir um comedy club, tem que ter capacidade para dizer a um gajo, não, tu hoje não atuas aqui porque já não escreves texto há duas semanas. Tens comediantes assim. E público para ter um comedy club? Achas que sim? Sim, isso fala-se muito. Acho que tens e acho que crias, mais do que tens. Acho que crias. Com qualidade vem qualidade. Acho que, pá, se tivesses... Lá está, nós ainda estamos, na minha opinião, acho que ainda estamos na fase de dar a conhecer o formato stand-up às pessoas. Há muita gente que não sabe o que é stand-up, ou que sabe o que é o conceito do stand-up. Aliás, nós há pouco tempo fizemos um episódio ao vivo e tínhamos para aí 60 pessoas à nossa frente, mais ou menos, e para aí 10 tinham ido a um espetáculo de stand-up. E eu acho que nós temos aqui que ter muito cuidado, e é aqui que eu às vezes me irrito bastante. E as pessoas às vezes dizem que eu sou um bocado cáustico e que não devia. Mas lá está, isto também de acordo com o que eu estava a dizer, não podes perdoar muito a mediocridade. Se tu tens malta que nunca viu stand-up, vai sair à noite, e nós queremos que estas pessoas passem a consumir stand-up, o que é que tu precisas fazer para estas pessoas passarem a consumir stand-up? Que eles vejam uma coisa que digam, isto foi fixe, eu gostei disto, eu quero voltar. A quantidade de malta que faz vamos fazer uma noite de comédia aqui, e não se esforça, ou põe lá, tipo, não pensa no espetáculo, não tenta pôr ali um gajo a começar, um gajo faça pouco tempo, e põe um gajo que se calhar está em palco 30 minutos a correr-lhe mal, e ele a não querer sair, e a achar que aquilo é uma coisa... Estes gajos irritam profundamente, porque fazem com que, se calhar, e normalmente eles até perguntam quem é que aqui nunca viu stand-up, e tu vês para aí 4 ou 5 meses às vezes, e eu fico assim, estes gajos viram isto, estes gajos nunca mais vão querer ver stand-up, se calhar. É engraçado dizeres isso, porque eu trabalhei há pouco tempo com uma rapariga que começou justamente a trabalhar na comédia e em stand-up, e ela disse, eu antes de trabalhar aqui tinha ido ver stand-up uma vez, sim, no City, sim, e saiu de lá a dizer, eu nunca... Mas nunca mais vou ver stand-up na vida. Pronto. Nunca mais. E isto aqui... Se isto é assim, isto é uma tortura, eu estou a dar cabo do meu tempo. Adeus, nunca mais. Então estão um bocado a comer, estás a ver? Isto, efetivamente, tens comediantes, vá, que estão a destruir um bocado do mercado neste aspecto. Tu depois tens de fazer um esforço muito maior para fazer com que as pessoas vão a um espetáculo. E às vezes acontece, já aconteceu com certeza qualquer pessoa que faça stand-up. Tu vais atuar e és o terceiro gajo. E de repente o primeiro, que é suposto fazer 15 minutos, faz meia hora, que isto é das maiores faltas de respeito no mundo da comédia que tu podes fazer. E faz meia hora. E é um clássico. Sim, pois é. E faz meia hora porquê? Porque lhe está a correr mal e porque ele não quer sair de um espetáculo em baixo. E a cena pode-se ter espetáculos maus. Tiveste 15 minutos maus, pronto, o próximo não vai ser. Aprende com isso agora. Não, estarem ali. Eu já tive espetáculos em que eu era o terceiro, em que isto aconteceu, o primeiro aconteceu, o segundo, e metade da sala depois levanta-se antes de eu ir. Pois. E que vai dizer, eu fui um espetáculo de comédia que foi horrível. E eu penso, fogo, olha, eu se calhar até tinha aqui uma cena que ia correr bem. Se calhar não, mas vamos supor que ia correr bem. e nem sequer a pude apresentar por causa disto, estás a ver? E isto aqui é uma cena nociva, muito nociva. Portanto, eu acho que tu tens público, acho que tens muito público para criar, mas acho que também, lá está, tens algum público que se está a perder por causa disto. Yeah. Olha, e novos valores? Viste alguma coisa? Nacionais? Nacionais ou internacionais? Viste assim alguma coisa que as pessoas à partida ainda não conhecem e que se calhar deveriam? Sim. Mais internacionais, porque como agora não estou cá. Tem que vais ver esses nomes todos nos comedy clubs ou no YouTube? Pá, este nome que te ia dizer agora até é um nome que eu descobri mesmo vendo ao vivo na Comedy Store. Que se chama Theo Von, T-H-E-O, Von. Que, pá, lá está, é um comediante que me surpreendeu imenso, tem uma frescura que tu não vês em lado nenhum. Ele é um. Eu acho que ele é do Louisiana, portanto é assim da. É o típico redneck, se é que se pode dizer, não é? E ele, pá, é assustador. A maneira como ele fala, a maneira como ele conta histórias é incrível. As expressões idiomáticas que ele usa, que ninguém mais usa, mas tu percebe-las, são hilariantes. E depois tem uma visão. Faz uns truques, tem uns mecanismos humorísticos muito originais, que eu nunca tinha visto e que me fizeram, pá, cair ao chão a rir, porque apanharam mesmo de surpresa. Eu normalmente sou muito cético a ver comédia, sou muito, eu sei, eu percebo o que é que estás a fazer, rio-me e tal, mas percebo, no fundo é mais analista. Quando um gajo me apanha completamente desprevenido, pá, é uma lefada de ar fresco, é uma cena incrível. E ele é muito bom, e ele até tem um, eu acho que ele já tem um special no Netflix. E ele também tem uma coisa engraçada, que é, ele tem um site onde faz os prank texts. Isto tudo começou, que acho que ele recebeu uma vez uma mensagem do número anónimo e começou a dar conversa e achou, pá, isto é interessante. Então o que o gajo fez foi literalmente começar a enviar mensagens a milhares de números. Ai, pá, e depois publica as conversas mais interessantes que tens, e tu tens cenas hilariantes, tu tens conversas, e é, o mais engraçado é que como ele manda mensagens a tanta gente, a certa altura as pessoas perguntam, mas quem é que és tu? Quem é que achas que eu sou? E o gajo manda um nome ao calhas, só que de milhares há umas que acerta. Então as pessoas acham mesmo, ficam a achar mesmo que o gajo sabe o que é que eles são. Então tens conversas, pá. Uau. Incríveis. Isso faz lembrar uma ideia. Isso faz lembrar um tipo que também, eu acho que ele também faz stand-up, que se chama James Veitch, não sei se conheces. Que ele tem uma TED Talk fabulosa em que responde a um e-mail de spam. Ah, já sei, já vi isso. Pá. A lógica é a mesma. Sim. O gajo responde e alguém retribui a resposta. E ele tem aquilo, depois torna-se assim um carrossel alucinante de bora lá fazer um negócio e não sei o quê, de gummy bears e coisas do género. Pá, sabes, eu ando a tentar fazer uma coisa, não é desse género, mas eu agora a procurar casa na Alemanha, em Munique, eu, pá, sei lá, um em cada sete e-mails que recebo é de gajos a tentar aldrabar-me. A sério? Pá, uma cena assustadora. É sempre, pá, eu sou um gajo, um chefe que vive em Itália, num cruzeiro, minha casa não está, mas fazemos assim, o Airbnb contacta-te, tu transferes-lhes o dinheiro, depois não sei o quê, para veres a casa. Pá, eu ao início ficava lixado, porque estava em stress a querer arranjar casa e irritava-me. Agora, já tento fazê-los perder o máximo tempo possível, já tento tipo dizer, claro que sim, está aqui a minha identificação, e depois mando identificações trocadas, os gajos passam-se, porque deixam-los naquela cena do, ah, este gajo caiu, vamos seguir, estás a ver? E uma vez consegui fazer com que um gajo fosse até um banco, porque eu disse, não, vai para este banco. Eu estava na Califórnia, portanto o gajo estava na Alemanha, e lá está, eu estava a falar com ele para aí às 10 da noite, portanto deviam ser para aí 5 da manhã ou 6. Okay, yeah. Então fiz o gajo acordar à meia da noite para ir a um banco, não sei o quê, só para depois lhe mandar um mail a dizer para o gajo se fecundar. E soube-me bem, porque pá, eu tenho a esperança que esse gajo se calhar pense duas vezes antes de mandar o próximo mail, pá, porque isto é... A lógica do James Veitch é essa, é que... Como eles estão a perder tempo com ele, não é? Não estão a enganar outras pessoas. Sim. Pá, e tentar, sei lá, fazer com que eles... Essa é uma boa lógica. Pá, porque eu tenho a certeza absoluta que há malta que cai nisto. E isso é que é a cena triste. É que há malta que está-lhes a dar, faz de conta, 800, 900 euros de uma renda, que é caro, estás a ver? E para nada. Como é que são as rendas em Munique? São muito altas? São muito altas. São muito altas. Mais que Lisboa? São muito mais que Lisboa. Mas muito também, mais. Sim, mas também o nível de vida é superior. Sim, tipo. Um T1, quanto é que em média? Eu estou a tentar arranjar um T1 e o meu teto máximo é de 1.100 euros. E se arranjar isso é bom. Mas e será fácil ou não? 1.100 é um valor aceitável, sim. Mas continua a ser muito. Então agora onde é que vives? Onde é que dormes? Eu neste momento não tenho morada fixa. Eu estou entre Califórnia e Munique. Agora vou para Munique, vou arranjar casa em Munique. Mas neste momento não tenho. As minhas coisas estão todas numa mala em casa. Olha, e na Alemanha, quem é que será o melhor comediante? Já investigaste isso? A Alemanha não tem grande tradição, será que há um comediante? Há pouco estávamos a falar disso. Porque há comediantes alemães. Sim, estavas a dizer que costumas ir a um comedy club. Mas quem será o melhor comediante alemão? Eu adorava. Já agora parece-me claro que temos que abrir um bocado o jogo aqui do Com o Humor Não Se Brinca. Bom, a nossa ideia, a minha e do Nelson, é o Com o Humor Não Se Brinca, de quando em vez, internacionalizar-se. Começar a ir em busca de outros humoristas, nomeadamente a nossa vizinha Espanha, já o fizemos com o Brasil e Angola, não é? Como é óbvio. Sim. Bem, mas esses são fáceis. A ideia é arriscarmos e irmos perceber quem é o melhor humorista francês, quem é o melhor humorista espanhol. Alemão, sim. Sim, alemão, imagina. Podemos dar essa missão, não é? Alemão, tens de descobrir quem é o melhor humorista alemão. É que eu ainda não sei alemão. Portanto, eu para descobrir quem é que é o melhor humorista alemão, vou ter que ver coisas que ele faça em inglês ou traduzidas e isso perde sempre um bocado, mas posso tentar. Mas espera lá, mas tu, há pouco estavas a dizer-me que foste a um comedy club em Munique. Sim. Mas eles fazem comédia em alemão. É engraçado. Sim, metade. Metade, sim. Ok. Eles dizem a primeira parte da palavra em alemão e o resto em inglês. Então tu vais percebendo. Ah, certo, certo. Isso não, ninguém faz isto. Mas não, é não, que... os gajos têm tipo 9 comediantes e 4 deles fazem alemão e os restantes 5, fiz bem as contas, fazem em inglês. Mas é giro, é um conceito de comedy club, é um comedy club ambulante, que é uma organização que faz uma vez por mês, acho eu, e diz o espetáculo deste mês é aqui e tu vais. E é giro porque é claramente malta que não... Pá, tens desde o gajo que está a começar, notas pela verdura do texto, até gajos que já fazem isto há algum tempo, não são incríveis, mas é ali um ecossistema engraçado, porque, primeiro, eu acho que nunca tive num ambiente tão bom numa sala. Pá, malta, mesas cheias, completamente à pinha, de malta, toda a gente a beber cerveja e toda a gente a rir-se. Com muita facilidade, sem vergonha de rir, que é a melhor coisa do mundo, é sem gajos a pôr a mão à frente com vergonha de se rir, toda a gente a rir. Portanto, para um os gajo alemães gostam de rir, é isso? Sim. Opa, e Munique também está, cada vez mais é uma cidade muito internacional. Então tu tive, pá, eu vi, eu senti assim, opa, eu tenho que fazer isto aqui, porque eu consigo safar-me bem aqui, porque vejo gajos a começar a correr-lhes relativamente bem, eu já tenho algumas coisas que sei que resultam, consigo fazer. Claro que teria que fazer em inglês, perto sempre um bocado, mas gostei imenso do formato e estou a pensar agora quando regressar para tentar um bocadinho. Agora, achas que os portugueses têm vergonha de se rir? Como é que é o público português? Não, eu acho que os portugueses não têm vergonha de se rir. Acho que há certas situações... O stand-up depende muito da sala e às vezes têm vergonha de rir. Tem muito, pá, eu não sei com o que é que tem a ver. Tem a ver com milhões de coisas. Pode ter a ver até com a iluminação do espaço. Pode ter se a ver também no escuro, riste. Claro. Estás a ver? Sim, é verdade. Por isso é que um comedy club normalmente também é bastante escuro, só para o que é que está. Portanto, engraçado isso. Há uma forma que funciona sempre. Olha, ainda ontem isso aconteceu. Eu estava a passar música, estava com um amigo meu e aquilo estava a correr bem, mas as pessoas quando estão a dançar com muita luz retraem-se e deixam-se intimidar por isso. Sim. E eu disse ao meu amigo: se houvesse aqui, eu estava na fábrica Braço Prata. E eu disse assim, se houvesse aqui uma forma de nós apagarmos a luz, isto vai melhorar de uma maneira. E ele disse assim, e se eu arranjasse essa forma? Dizendo, és louco. Porque aquilo não era propriamente um sítio habituado a passar música. E ele conseguiu arranjar a forma de luz apagar. Epá, e as coisas mudaram assim, repentinamente. No espaço de 2 minutos, o ambiente foi muito melhor, as pessoas estavam todas a dançar, já estava uma loucura instalada. Eu acho que era muito bom. Eu acho que as pessoas às vezes, depende das pessoas, claro, mas eu acho que muitas pessoas querem muito sentir que são público e que não fazem parte do espectro, no sentido de não participam. Pá, e tu teres luz faz logo com que tu te sintas lá. E às vezes é giro a ver essa distância. Depois também tens o caso da malta que gosta de mostrar que está lá e de falar. Sim, claro. Mas sim, acho que as pessoas em Portugal não têm vergonha de rir. Nós somos gajos que riem, que estão sempre na galhofa com os amigos, não sei o quê. Mas quando estás num espetáculo as coisas mudam um bocadinho. Acho que é isso, acho que é o ambiente torna ainda um bocado desconfortável para nós. Sabemos bem o que é aquilo, muita gente, e a luz às vezes também acho que tem um fator. Mas agora há outro fator que é o facto de, por exemplo, quando falas do comedy club e quando dizes que os comedy clubs, e bem, não é? Tem que ter a parte de beber, de comer, isso depois vai criar aqui um embaraço, que é déficit de atenção, obviamente, não é? Quando a pessoa está a receber a comida ou a cerveja. Sim, sabes, ruído não, também. Não, não é assim que funciona. No, nos Estados Unidos o que funciona é assim, tu vais ao espetáculo das 7, tens, normalmente tens sempre dois espetáculos. Tens o espetáculo das 7, fazes conta, 7:30, tens o espetáculo das 9:30. Tu entras às 6 e eles começam a servir bebidas, começas a pedir. Pá, e depois acaba o serviço quando está a ser o espetáculo. Tens claramente um momento onde estás a pedir. É que, mas aqui em Portugal não funciona assim, eu não via funcionar assim, não era assim. Mas é assim. Mas tem todo sentido isso. Claro, claro. Tem todo sentido. Mas se tu quiseres fazer um comedy club, eu, como tudo na vida, se tu vais fazer uma coisa que alguns gajos já estão a fazer há muito tempo, olha para o que é que os gajos fazem. Exato. Porque eles sabem pelo menos que algumas coisas que estão a fazer são porque tentaram outras e falharam. Uhum. Pá, e se tu tiveres um formato destes, é que o serviço não acaba, mas torna-se muito mais... Reduzido. Muito mais reduzido. E tu notas que as pessoas não estão ali para fugir à regra e não sei o quê. Uhum. E uma coisa também é engraçada, que é, tu num comedy club lá respeitas as regras ou és posto na rua. Ponto. Enquanto que em Portugal, no comedy club que havia, tinhas muita coisa disso. Se tiver um gajo ali a chatear ou a fazer carinho, não sei o quê, pá, queres mantê-lo porque ele vai comprar mais copos. Pá, isto aqui destrói completamente. Claro, e a lógica do cliente tem sempre razão, exatamente. Mas não tem, pá, não é? Não tem, é assim, tu, ou melhor, se tu queres propor o melhor serviço possível para o cliente, isto passa por fazeres com que o espetáculo tenha regra. Uhum. Portanto, lá está, tinha que ser uma cena levada à série bem pensada, pá, e olhando para os comedy clubs na América, que são os gajos que realmente sabem o que é que estão a fazer, já fazem isto há muito tempo, consegues tirar uma data de regras básicas que... Qual foi o melhor que visitaste? Depende sempre do... Estás a falar o quê? É que depende muito do espetáculo. Que tu gostaste mais? Não, é ambiente e serviço, etc. Sim, visualmente. Sim. Visualmente, opa, não sei, que engraçado. Pá, eu acho que gostei mais do San José Improv, que foi onde eu conheci o Norm. Uhum. Pá, porque aquilo é uma sala de teatro em ponto pequeno, com mesas e cerveja, é muito giro. É muito parecido com a Comedy Store de Londres. Pá, e gostei do Comedy Cellar também. O Comedy Cellar é muito interessante, em Nova York. E tens toda... Pá, já conheces aquilo, já viste a série do Louis, ou assim, tu sabes, sim, tipo, sim, estás no, passas pelo corredor onde os comediantes às vezes esperam e sabes que, tipo, costumam estar ali o Chris Rock, o Chappelle, whatever. E depois tens o bar em cima, onde eles costumam sempre beber copos, e é tudo... É como tens 10 anos e ires à Rua Sésamo, estás a ver? É muito giro. E o ambiente na Comedy Cellar é que ele é muito mais pequeno que os outros clubes de comédia que eu fui. E é tão vibrante como os outros. E tu vês, efetivamente, lá gajos incríveis. Eu, no outro dia, estava a ouvir o... Acho que era o Kevin Hart a contar que... Ah, semana passada estava no Cellar. Depois, aquilo, tens os alinhamentos normais, e depois, cada vez que uma das grandes estrelas aparece para fazer uns minutos, sobe o palco. Portanto, tu vais ao Cellar e podes ver o Seinfeld lá atuar, se for preciso. Pois. Fiquei, então. Yeah. E o Kevin Hart estava a dizer assim, pá, não, semana passada estava no Comedy Cellar, pá, ia fazer uns minutos, estava lá nas escadas à espera, e entretanto aparece o Chris Rock, que diz assim, então, vais atuar? Ah, vou atuar. E tu também? Ah, também vou deixar umas cenas. Então lá vai o Kevin Hart, atua. Sai o Chris Rock, diz, pá, fixe, não sei o que é esta coisa, começam a trocar impressões, depois vai o Chris Rock e eles estão os dois a trocar impressões, e nisto chega o Dave Chappelle. Ai. E assim, então, se já foram, já também vou fazer uns minutos, não sei o quê. Pá, e tu estás o quê? Um gajo que foi lá, comprou um bilhete por acaso e vê o Chris Rock, Kevin Hart e o Dave Chappelle. Por acaso, e pagaste o mesmo. E, curiosamente, depois o Kevin Hart diz que estava a trocar impressões com o Chris Rock sobre os textos deles, a melhorar, e quando o Chappelle entra em palco, começa a fazer stand-up, eles olham um para o outro, mas ficam o papel e estão fora. O Chappelle é a lenda, tipo... Yeah, yeah. Olha, já agora, há pouco falaste então desse novo valor refrescante que... Do Theo Von, pá, vejam, é muito... Sim. Muito. Vamos ouvir um bocadinho. Ouçam agora. So... I grew up in my neighborhood. We didn't have a lot of diversity in my neighborhood. Diversity is always people's talking about it. And we didn't have it. You know, my neighborhood was poor black, poor white. That was our neighborhood, you know? So I didn't feel any white privilege. I know some people had it, man, you know? I knew some motherfuckers with sweaters. But I was two tank tops in the winter, okay? And I just didn't feel it, you know? I wish I'd have had some white privilege, dude. Sign me up. But I didn't have it, man. It was just poor black kids, poor white kids, man. And my poor black friends would always be like, man, look what you did to us. And I'm like, dude, do you think I would do all that shit to y'all and then move right next door, bro? Now, we gonna split this plum or not, dog? We're in this together, man. It was hectic sometimes. Fighting with black kids is tough. I don't know if you ever fought a bunch of black dudes, but they win. They win, dude. Dude, I got jumped one time after a football game by five black dudes. I don't know if you ever fought five black dudes at night. Just imagine you're fighting five black dudes, right? Now close your eyes. Now how many black dudes are you fighting? As many as your imagination can hold. Olha, está. Nuno Mesquita, imigrante português. É verdade. É verdade. Neste momento a viver entre a Califórnia e Munique. Não, já fui definitivamente para Munique agora. Estive na Califórnia, okay. Agora vou para Munique. Como é que foi a despedida na Califórnia? Na Califórnia. Foi fixe, pá, estava farto daquilo. Não ficaste nada com boa imagem. Não, fiquei. Aquilo tem cenas incríveis, só que estás lá 5 meses e tens que habituar à mentalidade dos americanos, do estilo de vida deles. Também estás lá sozinho, não é? Sim, e é completamente Fizeste amigos? Hã? Fizeste amigos? Claro. Ah, ok. E vou continuar a ir lá com alguma regularidade, só que quando for é tipo uma semana, nunca hei de ir 5 meses como fui agora. Mesquita, o que é que queres fazer na vida? Achas que há a possibilidade de tu desistires dessa vida que tens atualmente para dedicares só ao mundo da comédia ou isso? Opa, há sempre a possibilidade disso. O que é que tem de acontecer para isso para viveres da comédia? Tenho que arranjar método de trabalho, que é uma coisa que eu já estou há anos para tentar fazer. Tu falas muito sobre isso, sobre como as pessoas têm que ser determinadas em fazer, organizar... Mas tu és o oposto disso, porque não fazes comédia há um ano e tal, não é? É altamente contraditório que estás a dizer. Não, opa, não, e é normal também, porque assim, a minha atividade profissional principal não é comédia. Portanto, claro, eu faço a comédia quando consigo. E eu não estou há um ano e tal, porque lá está, fui para Munique e é um bocado complicado para mim. E eu cada vez que venho tento arranjar algumas atuações, embora agora como não haja comedy club, está assim tudo um bocado parado. Mas lá está, precisas de método e precisas de... sei lá, de sentar e saber que se eu me sentar a escrever durante uma hora vai sair alguma coisa de jeito. E a questão é que eu acho que, pá, não. As cenas mais engraçadas que eu acho que eu já inventei, que já me saíram, nunca foram comigo sentado a escrever. E isso irrita-me profundamente. E eu sei que dá, sei que é trabalho que tens de fazer, mas nunca me aconteceu isto. É sempre ou em palco, principalmente em palco, ou a ver outros comediantes, e não no sentido em que lhes tiro o material. Então no dia a dia a Becopes nunca vai ser. Tem que haver uma ignição, percebes? É como se fosse um carro que precisa de descer a rua para pegar. É uma coisa assim. Portanto, para mim estar em Munique, perco muito estes inputs. Espera, deixa ver se estou. Tentando escrever para outros comediantes agora. Se tu vivesses só da comédia, não achas que ias sufocar? Porque se dizes que só nesses momentos. Só nesses momentos extraordinários de estar em palco ou estar nos copos com amigos ou ver outro comediante e não sei o quê, se vivesse só da comédia, ias sufocar, não é? Exato. Não posso, lá está, por isso é que eu digo: eu para viver da comédia tenho que arranjar método de trabalho, tenho que saber que se eu me sentar consigo fazer. E eu neste momento não sei, mas o que faço é que eu no ano passado estive a escrevi imensas piadas que ia fazer um solo antes de sair de cá, de Portugal. E o que fiz foi, em vez de fazer eu só, que não podia, não tinha disponibilidade, ofereci basicamente o texto quase na íntegra a um comediante. Bem, que agora tem um só. A sério? A fazer, sim. Verdade, isso. Sim. Posso dizer quem é? Pá, posso? Podes? Também não o texto todo, mas é okay. De grande parte. Vocês sabem o Guilherme Fonseca? Sim, sim. O Pessoa? Sim. Sim, ok. O texto é quase... foi o meu pai que morreu, não foi? Ok. Sim. É interessante. Aqui está uma grande caixa. Cá está, o Guilherme não disse isso. O Guilherme não nos contou. Já veio. Sim, não sim. Pode desmentir isto. Ele não disse isso. Né? Não, claro que não disse. Não. Mas rolou. Mas é uma boa história. E ele é um dos nossos maiores fãs. E portanto, ele é muito estudioso, tal como tu. É verdade. Aliás, sim, o facto de eu perceber que tu és bastante estudioso em relação ao humor fez com que eu fizesse tantas perguntas sobre comedy clubs, até porque sou uma pessoa interessada, como aqui o revelei. Mas, a da altura, pensei numa outra pergunta, que é, e vocês deverão saber melhor do que eu, o que é que faziam os comediantes conhecidos antes de entrarem na comédia? Tipo, que curso é que tem o Seinfeld? O Chris Rock era o quê? Boa pergunta, por acaso. Como os músicos? O Robert Plant acho que era, fazia estradas, trabalhava na construção de estradas. Sim, era. Os Led Zeppelin, sim. O Tony Iommi era talhante, aliás ficou sem os dois dedos, que criaram depois o acorde do metal e o sinal dos cornos. Por causa disso, porque ele não tinha os dois dedos do meio, as cabeças dos dois dedos do meio. Pai, eu adoro saber essa história, adorava saber. Agora, dos comediantes, por acaso, o que é que eles faziam antes de entrarem na... Tens tudo. Quem, não era o Jimmy Carr que trabalhava em marketing? Não sei, é possível. Pá, tenho quase a certeza que sim. Que trabalhava numa empresa e era tipo já diretor de marketing de uma empresa qualquer e depois desistiu, pá, aos 30 e poucos anos. Eu sei que tinhas alguns comediantes que, pá, começaram desde cedíssimo a ir a comedy clubs e entraram logo naquela vida de vou atuar todos os dias. Exato. E, pá, e entram nesta engrenagem e depois é tudo, depois tens uma escada claramente à tua frente na América. O que é que tu queres ir a seguir? Eu este ano quero ir aqui, para o próximo ano quero ir a este festival, depois quero ir a este, depois quero ir a este, e aí é sempre assim. Mas tens muitos comediantes que ninguém conhece, ou pouca gente conhece, principalmente em Portugal, que são comediantes de comedy club, que são comediantes completamente adorados por toda a gente. Yep. E que são locals, são tipo, é o gajo que está sempre naquele comedy club, ou o gajo que não é muito conhecido, mas vive disto, pá, e é uma vida miserável, que é a vida de hotéis baratos, a viajar sempre de um lado para o outro, noites até às tantas, a fazer comédia, que é uma, pá, é triste, mas tens imenso assim, pá, um dos gajos que eu vi na Comedy Store é o Bobby Lee, que é um gajo que atua 9 vezes por semana na Comedy Store. 9 vezes? Sim. E que no outro dia vi um podcast em que ele estava a mandar vir com o tipo que faz o agendamento da Comedy Store, porque antes ele atuava 12 e o gajo meteu só para 9. Porque os gajos, lá está, eles têm 2 espetáculos por dia, pelo menos. E ele, pronto, faz o primeiro, faz o segundo um dia. Pois. E lá está, as Comedy Clubs lá têm espetáculos todos os dias, 2 espetáculos por dia, porque já têm a cultura enraizada. Claro. A que horas? Deixa-me adivinhar, às 7 e às 9. É, por volta disso, 7h30, 9h30. Isso também implica que as pessoas saiam mais cedo do trabalho, não é? Isto é, saem mais cedo comparativamente connosco. Sim, eles têm. Sim, à sexta eles costumam sair mais cedo. Nós cá também temos uma tendência para trabalhares até mais tarde. Pois. Por isso sim. Na Alemanha, como é que é? Na Alemanha é incrível. Na Alemanha eles têm uma mentalidade que é para trabalhar agora, é para trabalhar agora. Então os gajos entram, trabalham, almoçam em meia hora, trabalham e acabam de trabalhar e não há mais um minuto. É completamente tranquilo e o trabalho está todo planeado para chegar aí. E saem a que horas? Sim, é incrível. Pá, é incrível. Saem a que horas? Pá, gajos que saem, que entram todos os dias às 7 e saem às 4. Ok. Por exemplo, a minha empresa tem uma coisa muito curiosa e acho que a maior parte das empresas, pelo menos, entrar às 7 também não é bom. Saem às, desculpa, às 4. Se entrar às 7, ok. Sim, pá, depende. Depende muito. Tu, em Munique, há muita gente que faz isso. Eu não faço, claro. Mas a minha empresa faz uma cena gira, que é, eu tenho um contrato de 40 horas e se eu fizer 44 horas, posso tirar 4 horas de férias. Ah, é? Sim, ok. Se eu trabalhar todos os dias 9 horas, a primeira cena que eu vi, que achei muito estranho, foi que havia um colega meu que trabalhava todos os dias, entrava, faz de conta, às 7 ou assim, e saía às 7 da tarde, fazia 12 horas por dia ou assim, só que nunca ia trabalhar à sexta. Pois. Pegava nos putos e ia para a neve. Uhum. E podes, desde que cumpras as tuas 40 horas, está tudo bem. Em Portugal é o oposto. Em Portugal eu trabalhava 13 horas se fosse preciso e se saís antes da hora o pessoal olha de lado, acha que não tens trabalho suficiente. Não olham para o trabalho que tu tens, olham para o que parece que tens de trabalhar. Enquanto nós tivemos essa mentalidade, é que perde toda a gente, percebes? Sabes que o presidente da Coca-Cola no México, ele instituiu uma regra na Coca-Cola para todos os funcionários em que ele determinou que os funcionários têm que ter só 3 dias por semana de trabalho. Para quê? Para que nos outros dias desenvolvam skills e que possam ter uma vida. Não só que possam ir a ações de formação para fazerem outras coisas, claro, para não saberem só fazer aquela, como possam ter uma vida, olha, ir para a neve. Sim. Bem, no México. Tem a ver com valorizares as pessoas que trabalham para ti e saberes que isso tem aí sentido. Faz com que tu ganhes mais a longo prazo. Claro. Repara, a história do... Agora não estamos a falar sobre o meu, já estamos a falar dos outros, mas é evidente. Que é a história do freelancer. Obviamente que vai ser uma tendência. Eu percebo qual é a resistência por parte das entidades empregadoras, que é, mas será que este gajo, não estando aqui, vai cumprir? Pois. Vai. Sim, ele funciona para objetivos, tipo, claro. Pode estar em casa, pode estar em qualquer lado. Só tens de preocupar se ele cumpre ou não tens de preocupar como é que cumpre. Isso é que isso claro, é que exatamente. Eu percebi. Que é, o pessoal manda vir contigo porque estás a ouvir música. Mas o que é que te interessa se estou a ouvir música ou não? O que te interessa é se eu vou produzir a coisa que prometi. Claro. Se não produzir, então tens todo o direito para mandar vir comigo. Se não, pá, não me chateias da maneira como eu trabalho. não é isso que te interessa, tu não queres saber como é que eu trabalho. É a mesma coisa que acontece na faculdade. Não, porque é que querem saber a maneira como eu estudo, se eu faço as coisas ou não? O que interessa é se eu aprendi as coisas ou não. E eu, claro, tenho muito esta mentalidade para com o ensino, para com o trabalho. São objetivos ou é o processo? O processo é individual, é de cada um. Uhum. O meu processo criativo é completamente diferente do processo criativo do Carapeto, faz-te conta. Uhum. O que é que interessa no final? Essas pessoas riem ou não? É, então é isso. Como é que se chamam as pessoas que trabalham na Alemanha? Colaboradores? Não, é a palavra. Aqui em Portugal agora é colaboradores. Não. Já não há funcionários. Porém, trabalhadores, não há. Mitarbeiter, acho eu. Mitarbeiter? Mitarbeiter. Yeah. Eu adoro o alemão. É tipo, Arbeiter é trabalho e mit é com. Sim. Portanto, incrível. Eu não sei alemão, só sei uma frase em alemão que eu sempre dizia aos alemães e eles não gostam muito. Que não percebem. Que é, deixa eu ver se me lembro, Die Leute glauben nicht, dass ich Deutsch bin, obwohl ich so gut Deutsch spreche. Epá, eu só percebi metade, espera lá. Basicamente quer dizer... Tu não gostas da Deloitte, é isso? Não. Deloitte quer dizer... Ah, as pessoas, certo. O que isto quer dizer no fundo é... As pessoas não acreditam que eu sou alemão, apesar de eu falar tão bem alemão. Okay. E eles ficam sempre... Olha bem, gente, o que é que este gajo está a dizer? Está tudo errado aí. Só que eu tento ao máximo dizer com um bom sotaque para aparecer, sim. Estás a ver? Só que depois tenta falar alguma coisa e não sei. Olha, estamos a acabar o programa. Esperemos que regresse em breve. Sim, fazes falta, para fazer stand-up, fazes falta a Lisboa. Cá, eu venho cá com regularidade e que vou tentar fazer sempre atuações aqui. Portanto, pois. Lá está, eu acho, isto é que a cena que eu disse a uma data de amigos meus comediantes e digo-te a ti também. Nós vamos ver-nos, pai, com a mesma periodicidade do que nos vimos antes. É verdade. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Então a história é quando eu fui preso no Ghana. É muito curioso porque eu estava lá em trabalho e numa das noites havia um colega nosso que era o Steven, que nos disse que nos ia levar a comer comida típica ganesa, que eu queria experimentar. Pá, leva-nos a um sítio tradicional aqui para percebermos, estava em Accra. E ele disse, ok, eu levo-vos a comer comida típica ganesa e qual não é o meu espanto quando nos leva para um restaurante tailandês, que nem sequer era um restaurante, era a varanda de um gajo, com mesas. Lá está, e estamos a jantar, não sei o quê, e eu disse ao Steven, pá, por amor de Deus, isto não é comida ganesa, leva-me, por favor, experimentar qualquer coisa ganesa, não tem nada ganesa aqui. E o Steven diz, epá, temos uma cena que é, mas não sei se devíamos ir ou não. E nisto estou eu com os meus chefes e colegas. Não sei se deviam experimentar ou não, é uma bebida que se chama Amen. Eu, Amen, ok, pá, parece-me bem, é... Eu não percebi bem o que é que era, não... mas pronto, é ganesa, pá, super, ok, vamos beber isso então. Bom, lá fomos nós, metemos no carro com o Steven, começámos a andar. Chegámos à zona mais esquisita onde eu já estive na vida, basicamente um parque de relotes, sem eletricidade, sem nada. Pá, entramos numa relote que tem, na boa, 40 ganeses lá dentro, pá, uma cena super estranha, que ficam todos a olhar para nós a dizer, quem é que são estes brancos que aqui estão, dizer? E nós assim meio à rasca, o tipo que servia no, aquilo depois acabava por ser um bar, não é? E o gajo que estava a servir estava completamente tipo, a olhar para nós, parecia que nós éramos o demónio, e lá o Steven falou com ele durante meia hora e ele lá nos serviu o tal Amen, sacou de uma garrafa de Sprite com uma coisa verde, lá pôs. Nós vemos aquilo era agradável, tinha assim um sabor herbal, com gás, tinha Sprite, pronto, lá estávamos a ver aquilo, tudo tranquilo, metemos-nos no carro. Começámos a andar para ali fora. O que é que acontece? Nós íamos assim em caravana, iam nos carros e os tipos enganaram-se no caminho. Então resolvem fazer inversão de marcha e eu começo-me a rir que nem desalmado porque resolveram fazer inversão de marcha à frente de um carro da polícia. Ou seja, claramente parece que estás a fazer alguma coisa de errado. Nisto vem a polícia, sai do carro para falar connosco, eu a rir-me, porque a pensar, pá, isto é giro, que a polícia agora pensa que nós estamos a fazer alguma cena ilegal, mas a única coisa que foi uma coincidência, nós fazemos inversão de marcha, parece que estamos a fugir, mas não temos nada ilegal. Acontece que estávamos a fazer uma cena ilegal, que era a beber Amen, que eu não sabia o que era, mas aparentemente era uma bebida proibida no Ghana. Não sei, devia ter qualquer coisa que eles não gostam, tipo homossexualidade, ou assim, uma cena completamente... Pá, então os gajos, de repente... Ah, e nisto, uma parte engraçada é que as pessoas no Ghana são as pessoas mais simpáticas que eu já conheci na vida. Tu falas com eles são muito prestáveis e às vezes dizem coisas que tu ficas, hã? Por exemplo, a casa de banho é ali e eles dizem, yes, please. E tu ficas, please? Ok. Eu ri-me imenso com isto. Pá, e nisto, eu estou sentado no banco de trás com a bebida e há um tipo de metralhadora, pá, os gajos mesmo fardados, que abre a porta... E eu pergunto-lhe imediatamente, está tudo bem? O que é que se passa? E ele assim, yes please, e fechou a porta, muito simpático, e eu parti-me a rir, mas depois lá veio o comandante com a metralhadora, tiraram-nos do carro e nisto estou eu e um colega meu num jeep da polícia a ser transportados para a prisão. Pronto, é engraçado, depois lá nos sentámos, eles não nos tiraram os telemóveis, nós começámos a achar aquilo tudo muito estranho, porque não nos tiraram os telemóveis, pá, não nos tiraram os telemóveis, parece-me cena para se resolver com suborno. E entretanto lá foi, tivemos para aí 2 horas lá dentro, enquanto os nossos colegas estavam a negociar com a polícia, eles a fazerem um papel, pá, a cena mais hipócrita de sempre, que foi o não, não, não, não, não, mas pá, um polícia se não aceita subornos e tentam suborná-lo, ele no mínimo prende o gajo, não é? Não, não, não, cara, não, a fingir, pá, nós lá vimos, ó pá, isto vai ser com subornos, aí já estávamos um bocado mais relaxados, nisto está um gajo algemado à cela, ao nosso lado, a olhar para nós com um ar tipo, o que é que se está a passar aqui? Estavam 40 gajos numa cela para aí com 2 por 2 metros, assustador mesmo, nós com um imenso medo de nos porem a dormir lá. Mas pronto. Estavam dentro da cela? Não, nós estávamos estávamos ao lado das celas, atrás da segurança, só que quando chegámos lá estávamos tipo, se ele nos mete ali estamos lixando. Depois lá percebemos e começámos a rir, estávamos com os telemóveis, começámos a tirar selfies, começámos a filmar o guarda que estava a dormir, isto tudo. Depois lá conseguimos subornar o gajo e a cena curiosa é que no final este comandante começou a ter um discurso super pedagógico e super lixado para nós sobre o mal que nós estávamos a fazer e que ele não queria que nós saíssemos ali com má impressão do gano por causa das drogas, e nós tínhamos acabado de subornar o gajo, ele estava a dizer isto e tinha um autocolante atrás na porta do escritório lá do gabinete dele, que era uma campanha de sensibilização que estava a acontecer no gano, que era always say no to bribing, e está o gajo a dizer-nos epá, não, isto está tudo errado, e nós, está bem pá, qual é que é a lata que tu tens para te estar a falar disto, e pronto, e foi isso, e fui preso no gano, foi uma experiência muito engraçada. Pois, e é isto. Bom, então vamos agora só ali acender uma velinha para o Nuno Mesquita voltar depressa para fazer stand-up, porque o público está sedento disso, assim parece. Entretanto, enquanto não há Mesquita, há um comediante do Algarve. E fomos a Castelo Branco, fomos a Vila Real e não sei o quê, e basicamente tens um set, tens piadas, as piadas estão escritas, as piadas são boas, se resultam aqui, em princípio vão quase sempre a resultar no resto do território, a menos que as piadas não sejam assim tão boas e o teu público seja, por norma, um bocadinho circunscrito a um determinado status quo, né? Mas chegas, pegas na tua piada sobre o Urban, se chegas à Covilhã ou à Vila Real, perguntas à malta de lá qual é a vossa cena aqui, a discoteca, onde a malta vai toda sair, a cena mais popular, e adaptas, quando vais entregar aquilo, se não te esqueceres e entregares minimamente bem, a piada funciona em qualquer lado. Parece-me a mim. Eu pelo menos tenho essa experiência. Agora, eu também não faço. Eu só faço mais humor algarvio com referências assim mais de lá quando estou lá. Mas todo o meu texto é um bocado generalizado e funciona bem a todo lado, acho eu. Moço de um cabresto, o cidadão que dá pelo nome de Dário Guerreiro, saiu do Parchal em Portimão para vir de propósito ter connosco. Ou com humor não se brinca. Imagine-se, tudo isto a pé. Não, não foi a pé. E acreditem, é já na próxima semana, numa entrevista muito reveladora e até profunda. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, não se brinca, que não se brinca, que não se brinca. Com humor, não se brinca, não se brinca, que com humor não se brinca. Não se brinca, não se brinca. Humor, não se brinca, não se brinca. Humor, não se brinca, não se brinca.